Iniciamos esta edição com a Cabana Junto à Praia, uma bonita melodia cantada por José Cid. Foi com ele que damos início a mais uma edição, a número 265 da nossa Hora Zero. Vamos agora ficar com mais 4 músicas nesta edição que hoje começou apenas à 1 da manhã. Vamos ficar com os Da Vinci e o tema No Tapete Voador. Ainda Mafalda Veiga com o tema Ilha. Pilar traz-nos Um Amor Assim, enquanto que Rui Veloso nos traz o tema Porto Sentido. É o som destas 4 músicas que damos seguimento a mais uma edição da Hora Zero, nesta madrugada de sexta-feira, dia 8 de julho de 2011. Yeah.

O que é que tu tens do álbum Estrela, da cantora portuguesa Filipa Paes? Aliás, a edição de hoje é composta apenas por temas de expressão portuguesa de Portugal. Ora, é então assim que vamos seguindo com estes quatro nomes. Já disse então que a música primeira é da Joana Santos com Restolho. Eu hei de ir à tua casa para me dizeres como é. E beber do teu amor numa chávena de café. Vou rodar a tua saia ao dançarmos na varanda.

como tudo está tão frio. O mais difícil é arrumar a tristeza, é não ter explicação, desfazer toda esta incerteza. E o difícil é arrumar a tristeza, é não ter explicação e desfazer toda esta incerteza. Mas pior que perder seria não ter vivido, seria não ter amado, seria não ter sofrido. Mas pior que perder seria não ter vivido, seria não ter amado, seria não te ter tido. Mas eu sei de cor. os teus sinais. Em que é que tu pensas? Nós somos iguais. Deixa-me roscar toda no teu peito para te encontrar, dar um nó perfeito. É que só me O que é que tu tens, balada da cantora portuguesa Filipa Paes, a fazer-se ouvir nesta madrugada de sexta-feira? Agora vamos ficar com as Amarguinhas e o seu tema mais rock, Tu Foste Embora para Nunca Mais Voltar. Ainda por ouvir também os Império dos Sentados, Sempre para Te Amar. E vamos também ficar com mais dois temas, os Excesso, o tema Dá-me o Teu Amor, e Milênio, com o tema Estás Onde Não Estás. Quatro músicas, portanto, muito românticas, muito calmas, para seguir nesta edição da nossa Hora Zero. Como disse há pouco, só com música de expressão portuguesa. Já sabe, Amarguinhas, Império dos Sentados, Excesso e ainda os Milênio. Tudo músicas para ouvir, ou números para ouvir, então, a partir de agora, em mais uma sequência da nossa Hora Zero. Mas saudades deixou de ti. Lembranças do passado que vivi a teu lado aqui. Nesta praia, este mar, tudo me faz lembrar a nós dois. Sobre a areia, o calor das promessas de amor sem depois. Thank you. Vaguei o errante por ruas sem fim. Louco sem saber se és para mim. No teu olhar distante vejo que já me perdi. És um livro aberto que nunca li. Olha para mim, diz-me por onde vais. Palavras não há para dizer o que sinto por ti. Por onde fores irei contigo, onde estiveres vou estar junto a ti, sempre para te amar. Cai nos meus braços, voa comigo, onde estiveres vou estar junto a ti, sempre para te abraçar. Aceita a vida como uma aventura, o teu sorriso leva-me a tua voz no bater do coração, liberta a chama quente desta paixão. Olha para mim, diz-me por onde vai. Quer que esteja, estejam com a Antena Web. Amor, desde que partiste a minha vida é um mar de dor. Mostra-me o destino, é a solidão sem amor. Sei, vagueio perdido, sem rumo e sem destino. Um barco sem maré, esquecido a teus pés. Só tu és a minha luz, só a ti descrevo esta minha dor. Fogo atrevido, aqueces meu coração. Só tu és a minha luz, só a ti escrevo esta minha dor. Pode não mais florir, só o tempo não volta atrás. esquecer. O coração que sendo meu bate por ti. Bate por ti. Quem dera ter-te agora aqui. Trocava a minha vida por filme recuar. Estar sem estar. Até fora do céu as nuvens cair. A primavera pode não mais florir. Só o tempo não volta atrás. Mas tu estás onde não estás. Ora até o Tejo um dia secar. E as estrelas deixarem de brilhar. Estamos então a caminhar para o intervalo desta 265ª edição. Vamos agora ficar com Rita Guerra, o tema Deixa-me Sonhar. Depois Micael Carreira com o tema Podem Passar Mil Anos. Vamos ainda ficar também com o cantor português do Porto, Leandro, Tens Que Dizer-lhe Esta Noite. E ainda também a música do cantor português Stoio, cantor romântico, Estupidamente Apaixonado. Uma lindíssima balada a fechar a primeira parte da nossa Hora Zero. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar daqui um bocadinho para lhe trazer então mais 4 grandes músicas, ou melhor, mais 8 ao todo, na segunda parte da nossa Hora Zero. Não saia daí, há grandes músicas para ouvir. Mas quando fores, deixa-me leve contigo a luz do meu luar. Apagar nossa história, que nada vai apagar. Eu fico aqui à espera de quem nunca esqueci. E podes ter alguém a teu lado, eu para ti já nem ser passado. Mesmo assim eu vou esperar por ti. Posso até passar uma vida e morrer sem que sejas minha. Mesmo assim eu vou esperar por ti. Sintonia. Corre a meu favor.

Romantismo no Ar. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. Olá, ouvintes, estou de volta. Demos assim início à segunda parte. Agora, depois do intervalo, vamos desde já abrir musicalmente com Pedro Miguel e o tema Diz-me Agora. Vamos depois escutar o cantor, o saudoso cantor Beto, com Manito Ramos, e o tema Lúcida na Paixão. É uma música que é original do Dulce Pontes e que nós aqui vamos ouvir então na versão destes dois senhores da música. É um deles, infelizmente já não se encontra entre nós. Vamos ir ouvir também João Portugal com Palavra da Razão e, por fim, Miguel e André com o clássico tema Dois Homens e Uma Mulher. Quatro baladas que vão dar quase para terminada esta 265ª edição da Hora Zero. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar daqui a pouco então para lhe trazer as últimas quatro músicas desta edição. Fique bem, tenha uma boa noite e até já. Sei que tu querias voltar, porque tens saudades de mim, mas quando me vês até finges que estás bem assim. Sei que tu te lembras de nós, eu conheço bem teu olhar, mas quando te enfrento tu foges e não queres mais falar. Diz-me agora olhando em meus olhos, como é que vais viver sem mim? Diz-me quando passo a teu lado, se não sou nada para ti. Diz-me agora olhando em meus olhos, que já não sentes mais amor. E quando estiver em seus braços, tu vais sorrir sem qualquer dor. Diz-me, por favor. Sei que continuas sozinha, mas teu coração está aqui. Mesmo que alguém esteja contigo, não vais ser feliz. Sei que tu te lembras de nós, eu conheço bem teu olhar, mas quando te enfrento tu foges e não queres mais falar. Diz-me agora olhando em meus olhos, como é que vais viver sem mim? Diz-me quando passo a teu lado, se não sou nada para ti. Diz-me agora olhando em meus olhos, que já não sentes mais amor. Quando estiver em seus braços, vais sorrir sem qualquer dor. Diz-me, por favor. Olhos, como é que faz? fado, chorar a tristeza bem. Fado, adormecer com a dor. Fado, só quando a saudade vem arrancar do meu passado um grande amor. Mas não condeno essa paixão, essa mágoa das palavras, e a guitarra vai gemendo também. Eu não pedirei perdão quando gozar o pecado e voltar a dar de mim, porque eu quero ser feliz e a desdita não se diz. Não quero o que o fado quer dizer. Fado, soluçar recordações. Fado, reviver uma tal dor. Fado, só quando a saudade vem arrancar do meu passado um grande amor. Mas não contenho essa paixão, essa mágoa das palavras, que a guitarra vai gemendo também. Eu não pedirei perdão quando cruzar o pecado e voltar a dar de mim. Eu sei desse lado que há em nós, cheio de alma lusitana, como a lenda da Severa, porque eu quero ser feliz e a desdita não se diz. O fado não me faz arrepender. Digita não se diz. Fado não me faz arrepender. Estou aqui como um barco na tempestade que não voltou. A navegar por esse mar cheio de incertezas de quem amou. A vida nem sempre nos faz sorrir. O tempo não mais voltará atrás. Voltei a pedir o teu abraço. Vou eu dizeres que não. Tentei e abusei dos meus princípios. Agora digo que não é palavra da razão. Foi jamais esquecerei de tanto amor. De corpo e alma entreguei meu sentimento ao teu sabor. As feridas que guardo de tanto sofrer são provas, sinais até morrer. Voltei a pedir o teu abraço, eu dizeres que não. Tentei e abusei dos meus princípios, agora palavra da razão. Pode crê-la,

últimas flores da primavera nascem fora do jardim. Tu nasceste para mim e ninguém vai mudar a força do destino, porque Deus quis juntar tu e eu num só caminho. Puxas no mesmo caminho. Se o amor nasceu selvagem, essência nasce nua. Eu nasci para ser tua, como as flores da primavera nascem fora do jardim. E tu nasceste para mim.